deixa molhar. Logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Cada dia que passa, vejo que o mundo mudou. E quem fechava 100% hoje desacreditou. Na vida, batalha, história sofrida. Já cansou de empurrar com a barriga. Vive a vida sem um ideal. Dorme e sonha com o seu final. Mas acorda, a batalha tá aí. Cê só ganha se não desistir. Por isso que eu sou linha de frente. O futuro depende da gente. Você tem que aprender pra ensinar. Pra colher você tem que plantar. Já aprendi com a vida, parceiro. Tá na chuva, então deixa molhar. Relato de mais uma vida louca. Sou guiado por um bem maior. Sei que posso tá aqui sozinho, mas também sei que nunca tô só. Eu peço bênção pra minha mãe. Tô saindo pra mais um rolê. Também peço proteção pra Deus, pois não sei o que pode me acontecer. Já tô na luta há muito tempo. Pra nego vem me esculachando, só pagando pau na minha frente e por trás me desacreditando. É foda quando você percebe que nada vai te favorecer. Que não pode contar com ninguém, ninguém mais além de você. Cê tem que segurar a peteca e ser firme e forte todo o tempo. Se você não confia em si mesmo, ai parceiro, eu só lamento. E no meio da correria, vou parando pra refletir. Que agora eu posso te dizer, foi difícil mas eu tô aqui. Cada um tem o seu ideal, tem um sonho a realizar. Tem um objetivo a cumprir e uma meta a se alcançar. E depois dos seus dias de luta, virão os seus momentos de glória. Por alguns serão esquecidos e outros marcarão sua história. Por isso, não desacredita que a sua hora tá chegando. Se liga que Deus não te esqueceu, Ele só tá te preparando. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Perco o sentido, mas não perco a razão. Mantenho firme, os pés no chão, de pegada em pegada. Eu chego lá, aí tamo na guerra. Mano, vamos lutar, minha mente tá bolada. Mas tô consciente, olhar de águia. Vidrado na serpente com vigor e suor. Eu treino na linha, essa força que me traz. Pão de cada dia me sustenta na pior. Não vou deixar morrer como a fênix das cinzas. Eu vou reviver, ressurgir da fumaça. Eu tô de pé, sou a luz do escuro. E não perdi a fé como a lua e o sol. Eu vou brilhar, não vai ser qualquer um que vai me apagar, já perdi muitas batalhas. Não desisti, foi com as derrotas que me fortaleci. Nesse mundo eu tô só de passagem, se liga. É força, fé em Deus, na humildade, reflita. Não acabou, muitas águas vão rolar. Aí tamo na chuva, então deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar. Deixa molhar, logo a chuva vai passar. Já que pra ser verdadeiro é natural, deixa molhar.